lógico, tem coisas que nunca foram ditas. É óbvio, tem frases que às vezes são lembradas. Variações, as terríveis, as mais bonitas. Várias ações que não precisam nem ser faladas, pois por si só já preenchem todo o vazio, remediam ou causam todo esse estado febril. Coisas que um profeta já previu, frases que nenhum poeta proferiu. Por isso fazemos canções que buscam corações, mostram caminhos, ventos se transformam em tufões. Voam e atingem várias dimensões, soam e atingem várias direções. Mil palavras que ecoam no esquecimento, ou uma só de quem demonstra arrependimento. Se acho aqui dentro do meu pensamento, se encaixa no centro do meu sentimento. Oh. Tempestade, um plebeu de coroa nunca vai ser majestade. No coração da cidade ou em lugares distantes, a cada minuto passado ninguém mais é como antes. Sete notas, sete cores, uma vida, várias dores. E o nosso quadro a gente pinta do jeito que dá. Repete rotas, vive novos amores e vai regando o vaso cheio de espinhos, flores. Então o jeito é tocar a vida pra frente, enxugar o rosto e esquecer os que estão ausentes, compreendendo o quanto somos diferentes. Por isso quebro grilhões que aprisionam mentes, jogo palavras ao vento, flutuo em compasso, sigo minha sina de desatar nós e laços, e vou de passo em passo, de faixa em faixa, dizendo que eu preciso até o dia da baixa. E lá que nem Elisa eu aprendi nos discos, outras quebrando a cara, chapa, sabe, eu me arrisco. Tem dias que eu penso o quanto que no rap invisto. Não é paixão, é masoquismo, sei disso e não desisto. Mas ainda somos os mesmos e vivemos muito mal. Nos esforçamos a esmo pra no final parecer igual. Quem é que copia? Todo mundo é original, já que cê é sangue bom, pra que essa cara de mal? Teve coisas que ficaram por dizer, beleza. Outras não disseram com a merecida clareza. Todo mundo já falou que a situação tá uma tristeza. Tá na hora de alguém rimar, como é que vira a mesa? Vários sentimentos estão linkados à minha voz. Ouça a rima do Fats, ouça a rima do Munhoz. Fundamento que eu aprendi na rua, respeita a minha correra, que eu respeito a sua, brother.